Vontade de estar no melhor lugar, está na hora certa, só pra variar. Curtição na mente dela é festa, cata uma beca, se veste na frente do espelho, sai na modéstia, esconde na bolsa o batom vermelho. Mãe, vou pro passeio, ó, desdobre na coroa, é zica, vai pro rodeio, numa intenção com pião de folia. De dia é patricinha, escreve, à noite é mina, moça e ferve, perde a cabeça, faz de conta pronta. Quando bebe, deve ser por isso que seus pais não aguentam mais. Sempre que sai, mil motivos pra ficar com o pé atrás. Onde cê vai, hein? Pergunto, não precisa responder, pois sei que um boy colar de carro aqui cê vai se oferecer pra ter notoriedade, nem que seja momentânea. De caranga, passa baixo o vidro, expõe a cara, em casa apanha, só ganha fama de ser fácil. É, dama da noite, do jeito que o diabo quer. Mulher de vários amores, quais seus valores, menina? Onde cê vai, se até nas flores cresce espinho, se ligar no que cê faz. Nunca é tarde demais pra resolver, parar com as fitas erradas. Mina de responsa é firmeza e não dá mancada. Aquela menina segue nessa sina, segue só prazer nessa, sem querer ter responsabilidade. Não é mais novidade de se ver. Pequena menina, acorda pra vida, acorda pra crescer, pra vencer, tem que ter maturidade. E uma escolha certa é se fazer. Filha ingrata, se tornou pra sua mãe a vergonha da casa. E nem tá preocupada, acha que sabe tudo, sabe nada. Quanto às mancadas dadas, já passou das contas. Agora vai, tá fácil, aponta o dedo, bota a culpa em alguma coisa, pois bem. Poucas vezes você se deu conta que o problema está em ti. Tudo é questão de escolha e como pode estar tão feliz pensando que tá bom assim, a ponto de passar aqui. Se achar empinar o nariz, quem te viu quis te ter. Quem te vê passar bem longe, antes era mais bem visto. Hoje é como se nunca fosse, perde a pose. No embalo cai num laço da vida, pega um atalho pra adiantar seu lado. Atrás é bem maior ainda, liga os fatos aí. Veja só como é, né? Me diga com quem anda, eu te direi quem é. Pois quem é que de andar com a ralé não se iguala, é normal. Ou de andar com os de fé, foi mó fé. Na real, não fosse humilde só que se aparecer, se pagava, desfilava pra ser vista. Agora vê quantos momentos, quantas vezes sonho, quantas glórias foram aos poucos, todos esquecidos, tá no abismo e não pede socorro. Bem que sua mãe dizia, filho, ouço que a mãe lhe diz não. Se envolve com as influências, mas você não quis nem dar ouvido à sua mãe. Agora quem não tem a sua chance está em Cristo, peça pelo vosso aquela bem. Aquela menina segue nessa sina, segue só prazer nessa, sem querer ter responsabilidade. Não é mais novidade de se ver. Pequena menina, acorda pra vida, pra crescer, pra vencer, tem que ter maturidade. E uma escolha certa é se fazer. Aquela menina segue nessa sina, só prazer sem querer ter responsabilidade. Não é mais novidade de se ver. Pequena menina, acorda pra vida, pra crescer, pra vencer, tem que ter maturidade. E uma escolha certa é se fazer, yeah.